Começa agora o podcast Justos e Pecadores, o seu podcast de teologia luterana. Olá, estimados amigos, estamos iniciando o podcast do blog Justos e Pecadores. Muito bem-vindos a este programa. Eu sou Denício Godoy e nós vamos falar sobre os 500 anos da Reforma, mas o foco aqui, diferente do que vem acontecendo nas igrejas luteranas e reformadas, o foco não é Lutero, o nosso foco é a Palavra de Deus. Martinho Lutero já dizia, né? Eu não fiz nada. A palavra fez tudo. E a gente vê aí que, na teoria, todo mundo fala. A reforma não é sobre Lutero, é sobre Jesus, é sobre a palavra. Mas no fim, o que eu venho vendo, né, nas igrejas luteranas e também nas igrejas reformadas é um foco voltado diferente para a pessoa do reformador Martinho Lutero, ou no caso dos reformados, para a pessoa de Martinho Lutero, para a pessoa de João Calvino. Aí já vamos fazendo aquela mistureba louca, colocando Zwinglio no meio, mais tarde John Wesley, Jacó Armínio, e vira uma bagunça. Não, o nosso episódio, o nosso foco aqui nessa série de podcasts vai ser sobre a palavra, especificamente como entendido na Fórmula de Concórdia. A Fórmula de Concórdia, para quem não sabe, é um dos livros simbólicos confessionais da Igreja Luterana, que se encontra no Livro de Concórdia de 1580, e você vai entender um pouco disso aqui. Mas por que a gente precisa de confissões? E é um pouco disso que eu quero falar aqui neste primeiro programa, para dar uma clareada, para poder entender depois os outros programas, né? Neste primeiro programa, nós vamos falar sobre aquilo que é a nossa fé. Por exemplo, um luterano. Um luterano é uma pessoa que foi batizada, ou se não foi batizada na igreja luterana, é uma pessoa que entrou por profissão de fé, e de toda maneira, ela é uma pessoa que confessa a sua fé publicamente numa igreja evangélica luterana. Por exemplo, quando uma pessoa é confirmada, ou quando uma pessoa ela é recebida por profissão de fé na igreja luterana, ela recebe algumas perguntas do pastor. Uma das perguntas é a seguinte: aceita todos os livros canônicos da Escritura Sagrada como palavra inspirada de Deus? E ele pergunta também: e aceita como única verdadeira e correta a doutrina da Igreja Evangélica Luterana, tirada desses livros e aprendida por vós no Catecismo de Martinho Lutero? Uma igreja luterana tem em seus estatutos um dos primeiros artigos, o parágrafo das confissões, e você pode encontrar algo mais ou menos assim: a comunidade tal aceita toda a Bíblia ou a Sagrada Escritura, tanto do Antigo como do Novo Testamento, como infalível palavra de Deus, e aceita como exposição correta dos ensinamentos bíblicos o livro de Concórdia. Os livros simbólicos da Igreja Luterana reunidos no Livro de Concórdia de 1580. Um pastor luterano, ao ser ordenado após a sua formatura no seminário teológico, ele assume um compromisso de aceitar os três credos ecumênicos, de aceitar as confissões da Igreja Luterana em número de 6. E em cada comunidade onde ele começa a trabalhar, ele renova a promessa de pregar e de ensinar a palavra de Deus em sua pureza, segundo as confissões da Igreja Evangélica Luterana. Trata-se de uma prática que se iniciou na Universidade de Wittenberg em 1535, quando os formandos em teologia tiveram que subscrever os três símbolos da fé, no caso, o credo apostólico, o credo niceno e o credo atanasiano. Pouco depois, no ano de 1538, o Dr. Martinho Lutero traduziu essas três confissões gerais para o alemão e as publicou em conjunto para demonstrar, como diz no prefácio, que ele permanecia integralmente com a verdadeira igreja cristã, a igreja antiga, a igreja apostólica, a igreja bíblica. Portanto, são mais de 4 séculos de fidelidade as confissões luteranas. E qual o significado dessas confissões luteranas para nós hoje? Mais ou menos baseado naquele artigo que nós publicamos aqui no blog há algum tempo, nós republicamos recentemente, na semana passada, falando sobre o que é um luterano, e nós deixamos claro lá a centralidade das confissões luteranas, né? Da exposição correta da Sagrada Escritura. E é isso que você vai entender um pouco mais nesta série de podcasts que nós vamos fazer aqui sobre a Fórmula de Concórdia. O que as confissões luteranas significam para nós hoje? Em resposta, nós vamos estudar a última confissão que se encontra no livro de Concórdia, que recebe o nome de Fórmula de Concórdia. Pois bem, para dar início, nós devemos deixar claro que a Fórmula de Concórdia é um símbolo da fé da Reforma Luterana. O que significa símbolo? E o que quer dizer livros simbólicos, que é como nós nos referimos aos livros que se encontram no livro de Concórdia, que compõem o livro de Concórdia. Bom, o termo símbolo é uma palavra, vem da língua grega, e foi muito usada por gregos e por romanos. Na vida diária, na vida social, dois amigos se despedem. Eles partiam em dois, um anel, um dado, ou um outro objeto que mais tarde, sendo ajustadas as duas metades, servia de prova do encontro que aquelas pessoas tiveram. Na vida militar, bandeira, flâmula, uma senha são símbolos. Na área administrativa, juízes gregos apresentavam uma senha para receber o ordenado. Imperadores romanos distribuíam símbolos no teatro que davam direito à alimentação durante os espetáculos. No uso generalizado de nossos dias, o termo símbolo recebe nos dicionários a seguinte definição. Um símbolo é uma figura, um sinal, um distintivo, um emblema, enfim, algo que significa, que representa, expressa, algo que caracteriza e identifica uma coisa, uma ideia, uma verdade ou um conceito. É riquíssimo o simbolismo na Bíblia. Vamos nos contentar com apenas alguns exemplos. Há determinados números cujo significado particular se evidencia pelo seu uso frequente no texto sagrado. Podemos destacar aqui o número 3, número 4, número 7, número 10, número 12, número 40 e as respectivas multiplicações destes números. Vamos deixar aqui no post deste episódio algumas referências aos números como símbolos na Sagrada Escritura. A cor branca simboliza pureza, simboliza santidade. A cor vermelha simboliza o pecado, como também pode lembrar o sangue purificador do Cordeiro Divino. Um outro exemplo, o fermento representa a corrupção na vida e na doutrina, como também o poder do reino de Deus nos corações dos homens. O sal significa santidade da aliança, a pureza e integridade do cristianismo e a prudência cristã. O óleo é tratado na Bíblia como lembrança e ação do Espírito Santo. O cordeiro imolado no culto do Antigo Testamento é um símbolo que prefigura o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Estes são alguns símbolos que nós encontramos na Bíblia. E na história da Igreja Cristã não foi diferente. Desde cedo surgiram no culto e na vida devocional dos cristãos figuras que refletiam e que expressavam pensamentos e conceitos bíblicos, como que reforçando as verdades divinas na mente piedosa. A cruz é um símbolo. É o distintivo cristão por excelência e, como tal, reconhecido no mundo inteiro. São Basílio, no século IV, afirma ser o signo da cruz de origem apostólica. Ele era aplicado no batismo e na Santa Ceia, bem como na liturgia do culto e na vida diária do cristão. A cruz visível, como objeto ou figura, propagou-se no século IV, ornando os templos, os cemitérios, casas e servindo também de adorno. Pendurado ao pescoço, podemos encontrar vários tipos de cruzes, né? É a cruz latina, que é a que nós mais conhecemos, tem a cruz egípcia, que parece um tal, as cruzes gregas, a cruz de Pedro, que é uma cruz latina invertida, a cruz de André, que é como se fosse um X. Há outros símbolos também no cristianismo. Podemos destacar aqui os monogramas de Cristo. Um monograma bem conhecido na linguagem do povão é o PX, né? Eu, quando era pequeno, ficava louco para entender o que significava PX, que ficava na toalha do altar, nas missas que eu ia, ou na veste do padre. Era algo que eu sempre quis saber e só fui entender depois de velho. Então, nesse caso do PX, entre aspas, né, representa duas letras gregas maiúsculas, iniciais de Christos. Foi o imperador Constantino que introduziu este monograma, colocando-os nos estandartes e nos escudos dos soldados e no seu próprio elmo, na véspera da batalha decisiva e também vitoriosa contra Maxêncio em 312, que era inimigo dos cristãos. E nós temos também outros símbolos, JHS, Jesus Hominum Salvator, Jesus Salvador dos Homens. O Alfa e o Ômega formam o começo e o fim do alfabeto grego. No Apocalipse, Jesus assim se denomina, em alusão a Isaías 41:4, Isaías 44:6, Isaías 48:12, para testemunhar que ele é eterno, que ele é o imutável, o verdadeiro Deus. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, como podemos ver em Apocalipse 22:13. Um outro símbolo bastante conhecido na história do cristianismo é a figura do peixe. Tornou-se logo cedo um símbolo de vasta aceitação nos primórdios do cristianismo. Bastava um forasteiro desenhar um peixe na areia, como que se distraindo, né, para se identificar como um seguidor de Jesus de Nazaré. Era uma senha secreta em tempos de perseguição. Quanto à origem, existem várias versões. O batismo de Jesus, a multiplicação dos pães e dos peixes, a pesca maravilhosa, o sinal de Jonas, Mateus 12:40. Eusébio de Cesareia explica que as letras do vocábulo peixe em grego expressam o nome e obra de Jesus Cristo, isto é, Jesus Cristo, Filho de Deus, o Salvador. Há ainda uma série de figuras tiradas diretamente da Bíblia que se popularizaram na arte sacra. Por exemplo, nas catacumbas, nas pias batismais, nos cálices, nos vasos, nos vitrais, como por exemplo a videira, o cordeiro, a pomba, o barco, a coroa, a âncora, a palmeira, o trigo. Praticamente todas elas ainda usam entre nós. Nós podemos encontrar isso em nossas próprias paróquias, em nossas próprias congregações, seja na toalha do altar, seja num vitral, seja num detalhe dos cálices, seja na estola do pastor. Nós encontramos estes símbolos. Mas o nosso foco aqui não são estes símbolos. Aqui foi só uma introdução para você ver como o simbolismo está presente na teologia cristã. Mas existe ainda um outro tipo de símbolo na igreja, que não é desenhado, que não é pintado, que não é gravado. Este é o símbolo confissão. É um símbolo elaborado em palavras, redigido em fórmulas precisas e sucintas. O bispo São Cipriano, no século III, foi o primeiro a usar o termo símbolo para se referir à confissão do batismo, pelo qual o cristão se distinguia do gentil. Pouco depois, o credo apostólico, que nós confessamos todos os domingos em nossas igrejas, tornou-se conhecido pelo mesmo nome, um símbolo. Santo Agostinho dá a seguinte definição: símbolo é uma regra de fé breve e grande. Breve pelo número de palavras, grande quanto ao peso das sentenças. Na Idade Média, também os credos niceno e atanasiano eram denominados símbolos. São essas, pois, as três confissões gerais, ou melhor, os símbolos ecumênicos da Igreja Antiga, que tiveram sua origem nos primeiros séculos da história cristã, após agitadas lutas, né, doutrinárias em torno da Trindade, em torno da divindade de Jesus, em torno das duas naturezas de Jesus. Então passaram-se mais de 1000 anos para novamente surgir uma série de confissões que foi na época da Reforma, quando os nossos pais, os confessores luteranos, viram a necessidade de confessar sua fé perante o mundo e definir as verdades bíblicas contra os erros doutrinários e desmandos e abusos que vinham prejudicando há séculos a vida da Igreja cristã. A primeira confissão pública apresentada na Dieta de Augsburgo em 1530 perante o imperador Carlos V é chamada, na nossa fórmula de concórdia, de o símbolo de nosso tempo. Seguiam-se então a apologia da Confissão de Augsburgo de 1531, isto é, uma defesa, uma ampliação daquela confissão. Posteriormente, os artigos de Smalcaldo de 1537, que foram redigidos para serem eventualmente apresentados a um concílio geral da Igreja, o que, no entanto, não chegou a se concretizar. Nós temos os dois catecismos de Lutero, o maior e o menor, que datam aí de 1529, tidos pela Fórmula de Concórdia como a Bíblia dos Leigos. E, por fim, como um fechamento de ouro, a já citada Fórmula de Concórdia, em 1577. Cada uma dessas confissões da Igreja Luterana tem a sua história. O registro de divergências e controvérsias doutrinárias, de lutas acaloradas em reuniões, em comissões de estudo e publicações, do empenho de homens de fé que levantaram suas vozes em defesa do Evangelho de Jesus, resistindo, podemos dizer, ao canto da sereia de sua própria razão e às insinuações de um falso ecumenismo, sempre presente na vida da Igreja. Por conseguinte, As confissões luteranas, como também as confissões universais, o credo apostólico, o credo niceno, o credo atanasiano, não nasceram do nada, geração espontânea. Não nasceram acidentalmente, mas surgiram como necessidade absoluta do momento para assumir uma atitude inequívoca e dar resposta aos desafios para orientar as consciências atribuladas e desorientadas e assim ajudar para que a igreja se edifique unicamente sobre a rocha da verdade divina. E hoje, 5 séculos depois, nós precisamos de confissões? Hoje, no luteranismo mundial, nós podemos distinguir 3 grupos de igrejas ou 3 grupos de pastores individualmente. Nós temos os luteranos confessionais, nós temos os luteranos não confessionais e nós temos um grupo que se diz luterano e são anticonfessionais. O primeiro grupo aceita e observa fielmente as confissões. O segundo grupo, os não confessionais, apenas as considera formalidade de valor relativo, de valor histórico. E o terceiro as rejeita completamente. Vamos ver aqui alguns argumentos contra a adoção de confissões da parte dos grupos dos não confessionais e dos anticonfessionais. Primeiro, eles rejeitam as confissões com uma pergunta: por que confissões se temos a Bíblia? Elas são desnecessárias? São supérfluas? Eles também argumentam que elas podem tornar-se tradições humanas, decretos oficiais da Igreja, que se colocam ao lado ou até acima da Bíblia. Por isso são perigosas. O medo aqui é que as confissões se tornem como o magistério da Igreja Católica, sabe? Em pé de igualdade com a Bíblia Sagrada. Eles argumentam também que a fé é algo bem pessoal, não pode ser definido, que não pode ser formulado por terceiros e imposto à consciência das pessoas nas igrejas. Eles dizem que as confissões têm apenas valor histórico, elas cumpriram a sua missão lá no passado, ao passo que hoje, 500 anos depois, em condições diferentes, elas não podem ser mais invocadas. Alguns vão argumentar que as confissões são fórmulas mortas, que não permitem à Igreja acompanhar o avanço do seu século e de interpretar os dogmas bíblicos à luz do conhecimento progressivo da humanidade. Ou que as confissões são letras frias, são definições abstratas. O que vale é um cristianismo vivo, ativo. Eu preciso sentir a minha fé. Pode haver ainda outras objeções, mas vamos nos limitar às mais invocadas contra o uso de confissões na Igreja. Em resposta a esses grupos, os não confessionais e os anticonfessionais, nós assinalamos os pontos cardeais do alto testemunho das confissões luteranas. Introdução do livro de Concórdia diz: elas, ou seja, as confissões, insistem em repetir que não querem apresentar coisas novas, mas tão somente as verdades divinas tiradas das Escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Introdução da Fórmula de Concórdia diz: elas, as confissões, enfatizam que somente a Escritura Sagrada é o único juiz, norma e regra de acordo com que todas as doutrinas devem e têm de ser discernidas e julgadas. Introdução da Fórmula de Concórdia, nós também encontramos: elas, as confissões, querem ser, isso sim, testemunho e exposição da fé, o que vale dizer uma fiel interpretação das doutrinas escriturísticas. Introdução do Livro de Concórdia: igualmente, procuram evitar que pessoas turbulentas e briguentas, que não querem prender-se a uma forma fixa da doutrina pura, abusem da liberdade para introduzir erros, com o resultado que a doutrina pura seja obscurecida e se perca. Soma-se a isso, querido ouvinte, o fato de que as confissões seguem a orientação da própria Escritura no que diz respeito ao seu caráter e seu objetivo. Uma confissão de fé, por exemplo, é um resumo das verdades bíblicas que facilita o seu estudo. Sirva de exemplo o Catecismo Menor do Dr. Martinho Lutero, que se tornou a confissão mais usada e mais conhecida dentro da Igreja Luterana. São notórios alguns resumos que encontramos na Bíblia: os 10 mandamentos, o Pai Nosso, o Sermão do Monte, sobretudo a clássica redução dos 10 mandamentos a 2 mandamentos apenas. Confira na sua Bíblia João 21, os versos 24 e 25, e também o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 22, versículos 37 ao versículo 40. A confissão, ela serve de bandeira, ela serve de distintivo, de testemunho frente a terceiros. Mateus 10, 32, Mateus 16, 13, 16, João 1, 49, João 6, 69, Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 9, Segunda Carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 13, Carta aos Hebreus, capítulo 4, 14, Primeira de Pedro, capítulo 3, 15, nós cremos, nós ensinamos, nós confessamos, isso é bíblico. A confissão, ela luta pela irrestrita fidelidade à palavra revelada, defendendo a verdade, combatendo o erro. Veja João 6, 66, 68. Primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 15 e 16. Também na primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículos 3 a 5. Segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 a 4. Carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 8. Carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Primeira de João, capítulo 4, versículo 1. Nós rejeitamos, nós condenamos. É bíblico. A confissão de fé quer ajudar, através de uma interpretação exata e uma formulação concisa dos ensinamentos bíblicos, a aproximar e a unificar os crentes em Jesus, dentro de um ecumenismo real e autêntico, um ecumenismo bíblico. Efésios 4, 3 a 6. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Pode marcar na sua Bíblia. Primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos 3 e 4. Carta aos Hebreus, capítulo 3, versículo 8 e 9. Confira também o Evangelho de São Mateus, capítulo 22, versículos 41 a 46. A confissão, sendo um extrato das doutrinas escriturísticas, longe de ser uma fórmula morta no dizer da teologia racionalista e liberal, ela conduz ao manancial da água viva que refrigera a alma, que dá vida, que dá salvação. Leia em sua Bíblia João capítulo 6, versículo 63 e 68, João capítulo 4, versículo 10, João capítulo 7, versículos 37 e 38. Dizer que as confissões são fórmulas mortas é negar a própria palavra, o que não é difícil para os liberais e para os racionalistas que negam a palavra conforme seu bel prazer. E por isso que a Igreja Luterana tem as suas confissões, que estão reunidas no Livro de Concórdia, a coleção das confissões luteranas. Em 1580, por ocasião do cinquentenário da Confissão de Augsburgo, que foi apresentada em 25 de junho de 1530, foi publicada pela primeira vez um volume, né, toda a coleção das confissões luteranas sob o título de Livro de Concórdia, que nós temos hoje em nossas mãos, em nossas igrejas, com mais de 80 assinaturas de príncipes e magistrados, os responsáveis naquela época pelo governo da igreja em suas terras. E no intuito de evitar confusão de nomes, nós chamamos a atenção para os dois títulos, Livro de Concórdia, que são todos os livros das confissões luteranas, e Fórmula de Concórdia, que é o último livro, a última confissão. O nome Concórdia adquiriu desde então, no seio do luteranismo, e notadamente na nossa igreja no Brasil, uma conotação toda especial e caracterizante. Por exemplo, nós temos aqui no Brasil o Seminário Concórdia, né? Nós temos escolas com o nome de Concórdia, nós temos a Editora Concórdia aqui no Brasil, nós temos publicações que levam o nome de Concórdia. O Livro de Concórdia contém, então, as seguintes confissões. Vamos lembrar aqui mais uma vez para encerrarmos este programa e nós vamos voltar em breve trazendo mais um podcast falando sobre a Fórmula de Concórdia. Mas voltemos aqui, anote aí no cantinho da sua Bíblia ou no seu caderninho de anotações quais são os livros que você pode encontrar no Livro de Concórdia. Você também encontra o Livro de Concórdia aqui em nosso blog. Olhe para cima aqui, ó, que você encontra o Livro de Concórdia. Tá em inglês, mas dá para você ler, tá bom? Dá para você ler alguma coisa com o Google Tradutor, a tradução não fica perfeita, mas dá para você entender alguma coisa. Para quem lê espanhol, se você traduzir para o espanhol, a tradução fica um pouquinho melhor de você entender. Então você tem um acesso aqui muito fácil ao Livro de Concórdia hoje. Se você não tiver condições de adquirir o Livro de Concórdia físico para você ter e estudar em casa, então nós disponibilizamos isso aqui para você. Você pode clicar aqui em cima depois que acabar o podcast e ler um pouco, se deliciar dissociar um pouco com as confissões da Igreja Luterana. Mas só para deixar um breve resumo para você, os três credos ecumênicos você vai encontrar no Livro de Concórdia: o credo apostólico, usado desde os primórdios da Igreja; o credo niceno, 325 Anno Domini, é aceito no primeiro concílio geral em Niceia; o credo atanasiano, século V, século VI, o autor é desconhecido, mas é atribuído a Santo Atanásio; a Confissão de Augsburgo, de 1530, redigida pelo Philippe Melanchthon; a Apologia, de 1530, uma obra fenomenal, também escrita pelo Melanchthon; os artigos de Ismael Kaldi, de 1537, escritos pelo Dr. Martinho Lutero; o Catecismo Menor, de 1529, escrito por Martinho Lutero; o Catecismo Maior, de 1529, também escrito pelo Martinho Lutero; e a Fórmula de Concórdia, de 1577, elaborada por comissões de teólogos, como você vai ver nos próximos episódios aqui do nosso podcast. Esqueci de citar aqui, ó, no Livro de Concórdia você encontra também o Tratado sobre o Poder e Primado do Papa. Tá no Livro de Concórdia. Eu não sei se tá antes dos artigos de Ismael Kaldi ou depois. Eu acho que é depois, mas você pode conferir aqui em cima, só clicar ali no Livro de Concórdia, tá bom? Agradeço a você que esteve conosco neste primeiro programa. Não perca os próximos programas, que nós vamos falar sobre como nasceu a Fórmula de Concórdia. Foi muita confusão dentro da Igreja Luterana que levou à formulação da Fórmula de Concórdia, tá bom? Agradeço a você que esteve conosco. Você que queira entrar em contato com a gente, tem uma área aqui, eu não sei se quando o podcast for ao ar já vai estar funcionando, né? Que é a área de contato. Mas se não estiver funcionando, você tem as redes sociais para entrar em contato conosco. É mais fácil e é uma coisa mais amigável, né? Tem o meu Facebook, não lembro direitinho qual é o endereço do meu Facebook, mas você pesquisa aí Denício Godoy, vai aparecer uma página, vai aparecer meu Facebook pessoal, você pode adicionar ali. Tem também o Instagram. O meu Instagram você pode seguir lá, Denício_Godoy. E-mail, denicioteologia@hotmail.com. Você tem a página do Tiago Surian, a página Santo Pecador, também o Lutero Reflexivo, você pode nos encontrar por lá. Mais um lugar de contato também é a página Teologia Crucis. Você pode entrar em contato com a gente lá pela página Teologia Crucis. Agradeço a você que esteve conosco, tenha uma abençoada semana e lembre-se, Reforma Luterana, tudo ainda é sobre Jesus. Martinho Lutero já dizia: eu não fiz nada, a palavra de Deus fez tudo. Abração, tchau, tchau.